E por último, o que é o coração da igreja? O que é o coração da igreja? O discipulado, um a um. O discipulado, um a um, é o coração da igreja. Nós vemos em toda a palavra do Senhor, de uma forma destacada no livro de Atos, que os irmãos andavam juntos, tendo tudo em comum. E aquilo não era consequência do fazer. Quando eles começaram a fazer alguma coisa, e foi necessário criar alguma estrutura, eles começaram a ter alguns problemas. Mas enquanto eles apenas eram, a igreja ia sendo edificada. Então, se eu decido caminhar em comunhão, em amor com alguém, se eu decido me relacionar, ter relacionamento verdadeiro, eu estou trabalhando, vivendo, buscando o coração de Deus. Porque o coração desse discipulado um a um é o coração de cada um. Por que é que eu vou andar com um irmão? Porque eu estou fazendo discipulado, porque eu agora sou um discipulador, e eu agora já estou vendo que eu de discipulador vou passar a um supervisor de célula, e depois eu vou ter a célula, depois eu vou ter mais aquilo. Tudo isso pode estar sendo dito por alguém que está falando algo genuíno, irmão, e não pode ser criticado. Mas se isso for dito por alguém que não está vivendo para o coração dos corações, isso é por amor a você que eu quero caminhar com você. E é porque o meu coração precisa que eu quero caminhar com você, para que você seja quem cuida do meu coração. E assim sucessivamente. Então vamos ter o discipulado, que é o coração da igreja nas casas, que é o coração da igreja local, que é o coração do reino de Deus. Nós precisamos entender isso para dar um rumo, uma direção. Eu contei semana passada a ilustração que o Abe mencionou do cavalo indomável. Um Mustang, um corcel maravilhoso, mas bravo, que era amarrado à cabeça de um burro velho. E no dia seguinte ele aparecia amarrado ao burro velho no curral do fazendeiro. Mas por quê? Porque o burro velho tinha um alvo. O cavalão bonito, mais forte, não tinha um alvo. Eu estou caminhando para chegar lá. Mas agora aconteceu isso e agora, mas eu estou sentindo isso. Não importa o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, projetos, ideias. Eu tenho um alvo e acabou. Mas agora eu preciso resolver isso aqui. Não, eu não preciso parar para resolver nenhuma das coisas periféricas. Eu preciso ter o meu alvo sempre à frente, não abrir mão dele. Enquanto eu puder ir fazendo algumas das coisas periféricas, amém. Enquanto elas puderem ir sendo geradas, elas serão. Mas o meu alvo, o meu esforço principal tem que ser o coração, tem que ser o motivo real de Deus. Qual o motivo real de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E mundo ali não é esse sistema, é a vida. Amou de tal maneira que deu o seu filho para morrer no nosso lugar. Eu amo o Sóstenes, eu amo a Lucília, eu amo o Reginaldo, eu amo a Marília. Então, filho, vai lá e morra por ele. Assim é a nossa vida. Uma das coisas que Deus tem trabalhado comigo essa semana é exatamente isso. Mas Jesus, eu não tenho que passar por isso. Não tem mesmo não, filho. Mas isso, nada disso tinha que acontecer. Exatamente, filho. Mas assim foi com Jesus. Ele não tinha que passar nada disso. Quem disse que Jesus tinha que se humilhar e vir morrer numa cruz? Jesus poderia se indignar, mas pai, que é isso? Eu não tenho nada com isso não. Eu não tenho que passar por isso não, ai. Eu não. mas ele humilhou-se. E embora fosse Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e falou assim: eu vou passar por isso. Mas porque ele tinha um alvo, o coração de uma pessoa. Deus me ensinou isso de uma forma tão violenta nesses últimos dias. E não no meu intelecto, não, irmão. Se em algum dia eu puder dar esse testemunho, eu darei. Mas Deus está me ensinando de uma forma tão tremenda. Mas é no meio do amasso. E eu perguntei a mesma coisa: mas eu não tenho que passar, não tem isso não, senhor. Mas você não disse que quer ser discípulo de Jesus? Então, repita todas as coisas que aconteceu com ele. Ele também se submeteu a isso. Por que é que você vai se submeter a isso, filho? Porque você tem o alvo de ganhar um coração. Se não for por esse alvo aqui, você nunca vai entender nada do que eu estou ensinando. O Senhor me disse claramente isso. Se não for por esse alvo, você vai fazer algumas coisas que são apenas de praxe. Mas se for por esse alvo aqui, o coração de alguém, você se entrega. E aí nós podemos voltar lá no primeiro estudo. Por que é que eu vou olhar alguém de outra forma? Por que é que eu vou pensar bem de alguém? Por que é que eu vou olhar bem e pensar bem a respeito de mim mesmo? Porque o Senhor tem um propósito: o coração de uma pessoa. Por isso vamos caminhar um a um. Por isso vamos caminhar na igreja, no nosso lar. Por isso vamos caminhar como igreja local. Por isso vamos caminhar como igreja, único corpo de Cristo. E por isso vamos caminhar como o reino. Por último, podemos fazer todas as coisas do reino, se estivermos fazendo a principal do reino. E aqui ainda cabe mais outra lente. Coração, um a um. É fácil eu cuidar do coração de alguém que não está dentro da minha família. E eu nunca vou poder cuidar do coração de alguém que está fora da minha família se eu não estiver cuidando daqueles corações mais chegados. Meu pai, minha mãe, meu relacionamento com eles, minha esposa, meu relacionamento com ela, meus filhos, meu relacionamento com eles. As pessoas com quem eu tenho caminhado nesses últimos anos, nesses últimos tempos, meu relacionamento com eles. Mas então, só quando eu tiver com tudo perfeito, esse é um outro padrão de Deus, e eu vou repeti-lo mais uma vez. Não é só quando tudo estiver perfeito. Se eu estou no processo, posso ir caminhando. Então, eu só vou poder discipular um novo convertido quando eu tiver toda a família minha conquistada. Não. Mas enquanto nós não tivermos como alvo nossa família, não adianta fazer nenhuma outra coisa. Mas se nossa prioridade, nosso esforço for eu e a Dani, nós nos entendendo, resolvendo nossas questões, vencendo todos os desafios, todas as dificuldades, enquanto isso não for prioridade, não adianta eu pastorear ninguém aqui. Há uns anos atrás, eu estava lavando o quintal da minha casa, passei o sábado com uma máquina de pressão que meu pai tinha emprestado. E ali Deus me falou comigo o sábado inteiro. Deus falou comigo muito sobre o pecado. Está vendo esse lodo que você está jateando e retirando da parede? Ninguém viu nascer. Com anos da água pingando, empoçou, paralisou, era água. A água é a palavra de Deus. o ensino, o conhecimento. Mas paralisou, fica parado ali, continua sabendo, mas virou lodo. Enfeiou a parede. E está aí você agora com um jato de água de novo, mas agora água em movimento, tirando todo o lodo. Assim é o pecado. Eu passei o dia conversando com o Senhor e sozinho com um sábado inteiro. E aí teve alguma coisa lá que eu entrei, a Dani me chamou, alguma coisa, entrei em casa, resolvi alguma coisa, e tive alguma discussão com a Dani e voltei chateado, e eu me lembro que eu já estava no final da tarde, lá no passeio, Rua Munhoz, e eu estava lá de novo. Tem condição, meu Deus, não é possível, que coisa. E aí o Senhor falou comigo. Primeiro ele deixou vir uma daquelas setas malignas. Mas tudo bem, também não importa. Importa que, tá, isso aí resolve depois, isso aí, se ficar assim também, não estou nem não. O que importa é que eu estou fazendo a obra. Irmão, foi esta frase. E eu sabia de onde ela vinha. E eu sabia qual era a influência desta frase sobre mim. Não importa se as coisas não estão indo muito bem no casamento. Importa que você está fazendo a obra. E eu comecei, naquele instante, a tomar aquilo. É isso mesmo. E o Senhor falou assim, nunca aceite essa herança sobre você. Nunca aceite essa influência sobre a sua vida. Isso não existe no meu reino. Todas as coisas maravilhosas, lindas, mas o coração. Até o ímpio sabe, de nada vale o sucesso no trabalho e o fracasso no lar. Já viu esse adesivo? Tem um adesivo, tem uma placa de caminhão, letreiro de caminhão, tem um adesivozinho. Até o ímpio sabe. E, na verdade, é baseado num princípio de Deus. O que Deus quer de nós é isso aqui.